809. Okay, Abram India Alpha, hold short of Camden Tower, 1895, sir. 4096. 1396. Setor para sequenciamento, vou ir na proa 040, limite ao localizador. Esta proa está livre descida até 3.000, ajuste mínimo. Venda 040, descendo para 3.009, limite ao localizador, 39. Controle? 5241 na escuta. Ok, mantém escuta, guarde distante. 5241 na escuta. Aguarde o 5241. Bom, 9280, aproximando do limite. 9280. Curve à esquerda, na proa 170, limite ao localizador. Esquerda 170, ainda limitado lá, com 9280. 280 da Gol, complete curva à esquerda na proa 140 para o localizador. Rampa estabilizado, livre elétrico. Ok, pois ele é esquerda para o 140 e repórter estabilizado, voo 9280. Voo no 396, continue descida para 2000, autorizado ILS X-Ray, nesta proa está livre de interceptar o lock, forma estabilizada. 2000, formará estabilizado, 396. Trip 5241, no controle. 5241, na escuta. Ok, a instrução do centro Recife, curve agora direita, na proa 280, para interceptar radial 265 do VR Salvador. Ao interceptar radial 265, mantenha por 90 milhas e após voe direto com pista. Ciente, direita 280, interceptar radial 265 de Salvador e a mantém por 90 milhas após estar da conquista, 35241. Afirmativo, está livre ascensão 200. 0200, 5241. Lane 1-1-9-8. Controle Salvador 1-1-9-8, Oceanema 327, boa tarde. Boa. Quero complete final ILS, torre 118-95. 118-95-192-80. Controle Salvador, boa tarde, Oceanema 327, da Euleda. 327, subir e mantenha 240, saída da EL. 240-6327. Gol 1396, complete final ILS, reduza para aproximação, chame a torre 118-95. Sete Romeu, tem táxi autorizado, reporte na interseção Oscar para ingresso na pista no 7, Alfa Juliette Romeu. 280, ciente, continue aproximação, pista no zero, vento uma centena com 16 nós. Gol 9280. Ciente, aguardando, gol 9280. Aqui é o Delta, muitos sinais visuais, mil pés, reporte na VEC para a sua, ajuste minha nós. 296, boa tarde, ciente do tráfego, reporte marcador externo, vento 90 graus com 16 nós, gol 1396. Marcador externo, 396. Mega 228, Bonnet. 5-9. Salvador Departure 119.8, bye bye. 119.8, American 238. 19280, livre pouso no 090 graus com 16 nós. Livre pouso com 9280. 0.2 for flight level 380. American 238, grab and maintain flight level 380, Momo Departure. Continue with Momo Departure, American 238. Salvador, 6321? Não, prossiga. Tá completamente pronto aqui, só faltando o responsável pelo Singer. Você deseja comentar em contato? Afirmativo, já estou entrando em contato aqui com o Maifero. Ok, obrigado. Para o táxi, da B61, na autonomia 3 horas, alterna Recife. Pepe? 61, na autonomia do 567. Bem, te autorizado até o ponto de espera via Pátio 1, em de Alfa, no ponto de espera Torre, 1 noite, 95, o ajuste 1009, bom voo, trip 5627. Táxi, via Alfa, ponto de espera 1009, chama todo o 9, 5, 0, 0, 9, 9, 9. Solo Xané 6321 no 06, puxa estacionamento. Xané 6321, portal 62, é livre acionar, reporta táxi. Reportará. Solo 280, solo 51, libere pista direita, chame solo 219. Direita 219, 9227. Continue a aproximação, informaria pista livre, o gol 1396. Coordenação com o tráfego local, chamada para o direito, dentro do 9. 1396. Reporta no 0396. É o gol 9280, taxi via Alfa, reportante do taxi Juliette. Alfa, repórter do Juliette, gol 9280. Torre Salvador, 5627. 5627, repórter visual com tráfego na curta final. Visual, 5627. Fazer a passagem do mesmo ali e mantém 5627. Salvador, 3241, contato? Prossiga. Não consegui contato, 288, teria uma frequência alternativa? Tente também, 13325. Quer com o Delta, chame a torre agora na frequência 11895. Solo 53, libera a direita, chame solo 129. 6321 para o táxi 126 PLD, 4 horas de alterna Goiânia. Xanamé 321, agora para o início do táxi. Solo, boa tarde, bono 396, livro. Bom 9280, ingresso Juliette para o portão 01, agilizando na medida do possível. Juliette para o 01, agilizando, bom 9280. Bono 396, táxi via Alfa, reportante do táxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, no 396. Centena com 18-9. 6321, está autorizado até o ponto de espera da pista 10 via pátio, em de Alfa, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 10009, bom voo. Via pátio, Alfa 2895-0096. Boa tarde. Pode chamar minha 321 na escura ainda? Prossiga. Centro nas alternativas. Goiânia? Ciente. Ano 6327, chame Recife 13325. Recife 13325, 6327, boa. Controle Salvador, Tripe 5627. Tripe 5627, controle, contato radar. A sua escuta. Manage 38, can attack the center, frequency 126.85. America 238. 126.85, America 238. Três, nove, meia. Ingressa Juliette para o portão 08. Juliette 08, no 396. Boa tarde, Xanemeia 321. 321, boa tarde, Alim mantém 10. Alim mantém 10, 321. O Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, decolou de Salvador aos 57, chame o controle em 19, décima 8. Bom voo e bom dia. É, controle 19, 8, tá bom? Controle Salvador, Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu, controle. Decolou da 17 na saída do coral. Ciente, prossiga como autorizado. Afirmativo. É, lembrando que estamos em voo de cheque, positivo. Ok, voo de cheque. Possui transponder, não? Afirmativo. Estacionado 0120. Ciente, não recebo o transponder ainda. Ok. Ok, legal, no 009. Está autorizado São Paulo, nível 3, correção 400, decolada 17 com curva à direita no perfil da El Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 16 até Brava até Zulu após Trive e após conforme a rota do plano de voo. Acione no transponder 5031, controle Salvador Opera em 119, décima 8. Retorna para a posição altimetria, ok? A 3217, inicia o voo sobre a Bahia de Todos os Santos, está autorizada a aproximação ILS. Então, 3217. 217, autorizado ILS. Está correto, confirma por gentileza o PLB, o Serra Quilândia? Taxi decolagem, torre 118, décima 95, ajuste 10009. Serra Kilo Índia. Poxa, 6321, vento de 090 graus com 14 nós, Kennedy no 009, livre decolagem da 10. Negativo, não recebo resposta do seu equipamento transponder, informe a sua altitude e prepare-se para o retorno. Atingi 2000 agora. Ciente. Mantenha altitude de 2000 pés e prepare-se para o retorno a Salvador em aproximação visual. Afirmativo. Salvador, bateria 2231, boa. 2231 é o controle. Direto Duna, 6000, 1009, autorizando. Ótimo, direto Duna, 2230. 2231. Descendo para 6000. Positivo. Juliette Romeu está voando visual. Positivo. O senhor vai descer agora para 1000 pés, vai seguir o corredor Axé no sentido do farol de Itapuã para retorno a Salvador. Eu tenho uma aeronave da TAM para aproximar a 10 e um Oxané decolando da pista 10. Câmbio. Afirmativo. Está descendo para 1000 pés, vai ingressar no Axé. Controle, boa tarde, Axé 6321. Sendo 321, esse é o controle de Salvador. Está em contato com a gente. Quando possível, senhor, a prova de arbor? Aguarde para a prova de arbor. Gente. Ele autoriza retornar pelo Axé. E pouso na 35. Afirmativo, o senhor está descendo para 1000 pés, vai retornar via corredor Axé para o farol de Itapuã, guardando instruções para prosseguir para pouso. Câmbio. Pente. Polo Azul 4118, autorização com fim 340, 140. Acho que confere da Bruno Copa, Azul 4118. Copa 4. Está autorizado com fins, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da Dael, Leda Bridge. Intercepta pelo Zulu no meio conforme a rota do plano. Acena no transponder 5036, controle Salvador Pérez 1-19-8. Autorizado com fins 340, decola da 1-0, espera da Dael, Leda Bridge. Via Upper Zulu 16, código 5036, controle 198, Zulu 4118. Está corretamente pronto para o posicionamento, posição 03. Alfa Juliette Romeu, para sua informação, eu não tenho retorno da sua aeronave no radar, reitero. Aeronave da TAN, final pouso pista 10, equipamento Airbus. Você vai chamar agora a torre na frequência de 1-18-95, retornando para o farol de Itapuã, 1000 pés, e solicite instruções. Câmbio. 10-18-95, paciente do tráfego da TAN, vai chamar a torre para coordenação, farol de Itapuã, pouso na 35. Instante para o táxi, o Sérgio Luíndia. Salvador, o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, mantém a linha do litoral, reporte sobre o farol do Itapuã. Mantendo a linha do litoral, reporte sobre o farol do Itapuã. O Alfa Juliette Romeu. Torre Salvador, está 3217, passando externo, baixando, chegando. Está 3217, está livre o pouso na 10, vento de 090 graus, 14 nós, Kennedy no 009. Forma o tráfego de primeiro porte, se aproximando do farol Itapuã, à sua direita, não interfere no seu pouso. Está 3217. Shark Luiz, livre o táxi até a interseção, aguarde para ingresso na pista. Juliette Romeu, próximo ao farol de Itapuã, mantendo 1000 pés. Aguardando instruções para pouso na 35, Salvador. Ok, Alfa Juliette Romeu, faça um 360 pela sua direita, aguardando autorização para final da 35. Delta autorizado 360 pela direita, aguardando instruções para prosseguir. Uno 755 ao controle Salvador, autorizado via chegada Bonf e ajuste no 009. Voo 755. O vento em Salvador, por gentileza, para o Alfa Juliette Romeu. 080 graus com 15 nós. 080 com 15 nós, 7. Autoriza, assim que possível, prosseguir do vento pela direita, pausando a 17. Afirmativo, então complete agora o 360, ingresso na perna do vento pela direita da 17, reporte cruzando a final do 0, Alfa Juliette Romeu. Juliette Romeu. Kilo Índia tem condição de agilizar o táxi até a cabeceira 17? Bom, ingresso na 17, agilize o táxi, reporte alinhado, pronto para a decolagem. Gol 1075 está autorizado via chegada Mari, ajuste 1009. Siga o visual, chame na final para povo. Da direita da rota paralela. Ciente. Salvador, boa tarde, Delta 3155, está sem informação Oscar, autorização Guarulhos. Direita, 1209, boa. Por 5100, só um minuto para cópia. Na sua escuta. Que o Índia aguarda um instante para a decolagem. Tá 3217 livrou na sua escuta. Tá 3217 taxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Portão previsto é 03, encontre-se ocupado. Via Alfa mantém antes da Juliette. Tá 3217. 288. 288, boa tarde, senhor. Boa. Gentileza, já está recebendo o código transporta. Eu recebo só o primário, ok? Eu recebo um plot primário aqui. Agora, mito, agora estou recebendo já com a informação completa, ok? Afirmativo. A possibilidade de toque arremete na 17 para sangue na saída coral? Vou coordenar com o controle, ok? Ok, grato. Coronave alinhada na cabeceira 17, vai iniciar a decolagem em instantes para a subida da EL, ok? Afirmativo, a gente aguarda a decolagem da mesa, toque arremete prosseguido na saída coral, se autorizado. Gente, vou programar o controle. O Serra Quilo Índia livre decolagem da 17, o vento é de 1,00 graus com 17 nós, atento a aeronave na perna do vento pela direita da 17. Agora cruzando a final da 10. Sim, só um minuto, copo. Tá avisando o contrato que inicia a decolagem. Está autorizado girar a base pela direita. Alfa Juliette Romeu autorizado base, aguardando instrução. É, tirando base pela direita, aguardando instruções. 41118, posição 3 para posicionamento. Azul 4118, coordena que pistola reposta para tarde. 4118. E boa tarde. 198, uma boa. Não é 1208? tarde, pá, pá, pá, pá, sai aquilo ainda. Controle, boa tarde, pá, pá, pá, pá, sai aquilo ainda. Pá, pá, pá, pá, serra, aquilo ainda é o controle, está em contato radar. Gente. Cliente Romeu, coordenado com controle, então vai fazer um toque arremetido, após segue na coral. Está autorizado o final da 17, para dar autorização para arremetida, agilizando por gentileza. Tem um tráfego já a 12 milhas da cabeceira 10. Afirmativo, só confirmando aí, nosso transporte está recebendo normal aí com a altimetria? Afirmativo, o controle recebe normal com a altimetria. 10 graças. Cópia. Autorizado Serra, Juliette, Índia Romeu, Plano Yankee, nível de voo 080, a 150 milhas de Salvador, cancela e prossegue visual, na cola da 17, com curva à direita no perfil da Arbor, após posição Elefa. Acena no transponder 5044, controle Salvador, Pera em 1, 19, décima 8. 090416. Autorizado, toque remetida. O Papa Juliette Albion. Passaria 2231, estabilizado. Força, perdão, passaria 2231, complete aproximação, agora autorização para o pouso. Então, tráfego agora a meia milha da cabeceira 17, prestes a tocar RMT na 17. 72231. Papa Golf, clareza, intensidade 1. Com 2 a bordo, confirme. Sim, ensinamento táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste 1008, bom voo. Oscar Papa Golf, livre acionamento, altímetro no 008, chame para o táxi. Alfa Juliette Romeu, tocou e remeteu ao Zulu 3. Chame o controle em 119, decimal 8, bom voo e até o regresso. 098, até o regresso. Decimal 95, ajuste na 008, bom voo. Indy Alfa, ponto de espera 295, ajuste 1008, Zulu 4, 119. Na 3217, Juliette para o portão 03. Juliette 03, 3217. 1008. Sete, posso autorizar 2231. O meu local de sobrevoo, Nova Mirenque Mike. Sim, só minutos, volta. Lembrei que Max cópia. Está autorizado o local, Salvador, Salvador, no meu pé. Recoladão na 7 com curva esquerda, corredor forte. Acena no transponder 0122, controle Salvador, pé em 119, décima 8. Zero no zero, do alvo tráfego nacional. Azul 4118, após o passaredo que pousa ali, mantém 1 no zero. Após o pouso ali, mantém 4118. Fala, Salvador, voo 9280, essa é a informação Oscar para cópia com. Só um minuto para cá, para o voo 9280. Boa noite, Sérgio. Paulo Salvador, voo 077. Boa tarde, informação ótima. Boa tarde, acho que confere o número 2 para a cópia, guarde, voo 1077. Paulo Salvador, Tran 3, 155 para pushback de treinamento. Tran 3, 155, a gente que ficou, reporta para o TAC. Autorizado, 3155, né? Voo 1755, número 2 para pouso, vetoração direita 230, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 230 para 2000. No solo azul no meia, ao livrar à direita, chama o solo 121 desse pau 9, tenha uma boa tarde. 219, obrigado. Velocidade agora 210, inicia a redução. 210, 269. Solo Salvador 2231, bom dia, boa tarde. Boa tarde, passageiro 2231. Cruze Alfa, Kilo para o Pad 3. Posição prevista aqui é 07. Quando lá, tem seu sinalizador. Alfa, Kilo para o Pad 3, sim. Voo 9280, cópia. Pode cópia, 9280. Autorizado com fins, nível 400. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da Dael, Leda Bridge. Onde intercepta o Perzulu 16 após Panin e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5061, controle Salvador, opere em 1, 9.8. Autorizado com fins, nível 400, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda e segue bridge. E bridge segue a Perzulu 16, Panin e conforme o plano. Transponder 5061 e o controle 1.9.8. Está correto, confirma por gentileza o portão que você se encontra? Não compreendi, qual foi a mensagem? Qual portão que você se encontra? Ah, tá no 1. Ah, sim, chame pronto para o pushback de acionamento. Sente para o 9280. Autorizado Galeão, nível 360, via Perdulo 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena após conforme a rota do plano. A cola da 1-0, com curva direita no perfil da El, Leda após boa posição Bridge, intercepta o Perdulo 1-0. Acione no transponder 5072, controle Salvador, opere em 1, 19.8. Limite localizador, 69.8. 8, controle em 1, 19.8, bom voo e boa tarde. 19.8, azul, 4, 1, 8, obrigado, boa tarde. Utilizador, cheque o trem, torre 1, 1, 8, 9, 5. 1, 9, 9, 5, boa. Controle Salvador, azul, 4, 1, 8. Azul 4118, controle, contato radar. Ciente 4118. Salvador, boa, zona 075, está travado visual, estabilidade. Autorização, Congonha. Aguarda. É o Leda. É o Leda. É decolagem, confirmo. Alfa Golf, livre de decolagem imediata da 17, o vento 090 graus com 16 nós. Santos, 73155, está com onda 65 a bordo, operando Galeão, 4 horas e 20. Sente autorizado até a ponte de espera via pátio, de Alfa na ponte de espera Torre, 1-18-95, ajuste 1-0-08, bom voo. Sente autorizado ataque, Índia Alfa, ponte de espera 1295, 1008, ajuste. 8, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita 080, vou chamar ele. É 998. 9280, coordenando com a equipe de solo após o Airbus livrar a retaguarda, está autorizado no 01, no reporte ataque. Esse coordenando após o Airbus livrar, está autorizado em cima do ataque, estou no 980. Dado, confirmando 1008, ok? 1008, o altímetro. 1008, ajustado, 0,75, vou localizado na tela. Fira da El, Lisa, após uma posição bridge, onde intercepta o Zulu 1-6, após prossegue bravo até o Zulu e conforme a rota do plano. Acena no transponder 5067, controle Salvador Pera em 1-19, decimal 8, gol no 399. Autorizado 360, decola da 1-0, curva direita após da Eoleta, bridge, apesulou no meia, bravo até o Zulu. 5067 ao transponder, o controle 119, decimal 8, gol no 399. Está correto, pronto, na posição 08, gol no 399. 755. 795. Boa. O Alfa Juliette Romeu ouviu o controle? 1755, final da 1-0. 1755, boa tarde. Complete a aproximação número 2 para o pouso em Salvador. Aceita ou guarda a coordenação? Aguarda a coordenação, senhor. 360. Isso ok? No ponto de espera. LS da 10. Qual é a sua velocidade agora? M700 até o hotel está autorizado, QNH 1008. Mantenha a posição no hotel e aguarde para o cruzamento da pista. Até o hotel autorizado, vai aguardar para o cruzamento da pista no hotel. Pista ajustada no 001. Gol no 075, no solo aos 22, ao livrar à direita, chame o solo 121 da Espanha. 219, cara. Esperada a recepção, subindo. Vento de 080 graus com 18, 18 nós, o altímetro 1008, livre pouso na 10. Baixou, travou, livre pouso, gol 755. Salvador, boa noite. Bom tarde, eu tô 3155, ponto espera da 10, pronto. Boa tarde, gol TAN 3155, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantenha. E para cabeceira 1-0, prossegue ingresso de decolagem a partir da interseção hotel. Cabeceira 1-0, por favor. Senta, reporta para o cruzamento, força N6700. Reporta para o cruzamento, força N6700. Aumentar a velocidade à medida do possível, ok? Ah, positivo, na medida do possível. Quer dizer que o Papagolf está liberado da restrição do nível 30? Se o Papagolf suba sem restrições, se for necessário, vou iniciar a vetoração, pois existe tráfego no setor. Câmbio. Câmbio. Flávio 25, está autorizado via chegada Bonf, ajuste no 008. Alfa Juliette Romeu inicia a descida agora para 2.000 pés. Já iniciou a descida, para, está batendo a razão de 500 pés e acelerando para 1.0 de nós. 7. Controle, boa tarde. Repito 5364, tem informação. 5364 é o controle. Autorizado via chegada Bonf e ajuste no 008. Chegada via Bonf, descendo para. Autorizado via chegada Bonf, ajuste no 008. Via 1008, obrigado. Azul 4118, chame Recife, frequência 13325. Recife 13325, Azul 4118. Romeu, para sua informação, tráfego posição 1h09 rumo sudoeste, aeronave na Arbor, equipamento Tiago 402, passando agora o 040. Informação de tráfego para o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, Juliette, está cruzando agora a 3400, em descida, mantendo 1559. Ciente, voe na proa 035, permanece o alternado para a falha de comunicações. Alfa Juliette Romeu. 035 permanece alternado para a falha de comunicação. Alô, 9280 para o táxi, 019 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alterna Campinas. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste 1008, bom voo. Ok, Índia Alfa, do ponto de espera 1809-1895, com 1008 no ajuste, gol 9280. Salvador, gol 1755, Libró. Gol no 755, táxi via Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso, dando passagem à aeronave da Força Aérea Frente. Alfa reportando a aeronave Juliette, dando passagem ao gol 1755. Gente, anotado. Faz o pouso do Embraer da Azul, alinha e mantém a 10, tá? 3155. Tem que após a aeronave natal, ali mantém 31. Alô, chamei a 63 no 4 por 7, acionamento, depois com 10. Gente de Serra Brava, Juliette Papá, esteve na mesma frequência que o senhor junto ao centro de controle de ar, câmbio. Positivo dentro do previsto. Essa Juliette contorna a área Gramada, prossegue via Índia. Ponto de espera Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste 1008, bom voo. Essa Juliette na volta, ponto de espera 1008. Na proa Diamante. TP5446, está autorizado via chegada AMAN, ajuste no 008. Via AMAN, ajuste 1008, confirma. Confirmo. Obrigado. Zero, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda após posição bridge, onde intercepta pêsulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19, decimal 8 e aciona 5103 no transponder. 3145, autorizado Galeão 360, decola da 10, direita após Dael Leda Bridge, interceptando o pêsulo 10. 198, controle de saída, 5103, eu transponder, TAM 3145. TAM 3145, correto, portão 02, chama pronto, pushback, finalmente. Chama na beira. Salve Salvador, boa tarde, azul 6918, livrou e está ingressando alto. Azul 6918, boa tarde, táxi via Alfa, reportante seu táxi Juliette para ingresso. Alfa chamante da Juliette para ingresso, azul 6918. 5364, desça para 2000, velocidade 210. 2210, 5364. November Yank Mike, livre decolagem da 17, o vento 090 graus com 15 nós. Velocidade 210. Sonar 63, 14, para o táxi. 151 a bordo, a nossa autonomia 6 horas ao tempo, né? Channel 63, 14, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1008, um bom voo. Parte Índia Alfa, 295, obrigado. 9, 8, boa tarde, 3, 1, 5, 5. Gol 9280, ingresse na 10, aguarde autorização para decolagem, ali mantém. Ali mantém no 0, Gol 9280. November Yankee Mike, decolou aos 3-0, por gentileza, agilize a curva à esquerda, reporte para o cruzamento do campo da 1028. Está presente, curvando à esquerda, está autorizado o cruzamento, November Yankee Mike? Está autorizado já o cruzamento, reporte livrando o eixo da 1028. Reporte livrando, November Yankee Mike. Oscar Papa Golf, vetoração para evitar tráfego, direita proa 3620. O senhor vai navegar até a distância de 30 milhas nessa proa e após retorna em voo direto. Oscar Papa Golf. Direita proa 360, navegar por 30 milhas, caso fale de comunicação. Seguindo 3 mil, pego Romeu Golf Vitor. Descida para 2 mil, Romeu Golf Vitor. Alfa Juliette Romeu estabilizado no curso. Alfa Juliette Romeu na final, cheque trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, grato. 3-5, corrijo, trip, 5-3-6-4, vetoração, direita, proa 2-3-0, 2000, continue na descida, está limitado pelo localizador. Direita 2-3-0, 2000, seguinte localizador, 5-3-6-4. Estamos em fio da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5-0-6-4 no transponder. Autorizado com fim 360 da El Leda Bridge, intercepta up Zulu no 6, decola da 10 curva direita, 5064 transponde, 198 controle, 3217 está no 03. Então 3217, portão 03, chama para um pushback funcionamento. Tá bom. Paulo Bono 399, pushback funcionamento no 08. Ciente 6700, mantenha o posto espera da 10. Papatango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, com pede aproximação, agora autorização para o pouso 10. Pede ao meu Golf Vitor. Trip 5364, esquerda 190. Esquerda 190, 5364. 1925, vetoração, direita 235, continue na descida para 2000 pés, está limitado pelo localizador. 235, 2000, limite ao lote, 1925. Ajuste 1008. Permanece. Tá, Alfa Juliette, Romeu, com o tráfego à vista que acaba de decolar, vai arremeter na MDA positivo e prosseguir para novo procedimento. 077 foi quem chamou o pushback. Gente, o número 2 no setor, aeronave da companhia no 08, já no pushback. Quem ainda me escuta aguardando? Vitor, boa tarde. Olê, Salvador, boa tarde, gol no 9280. Gol 9280, ao controle, contato radar. Gente, 9280. 231 com informação, papá. Dois, dois, três, um. Só um instante, copos para barreiras. Prepara a saída, Momo. Gente. Entra na MDA, o Alfa Juliette Romeu. Ok, Alfa Juliette Romeu, suba para 2 mil pés, chame o controle em 1, 19.8 e até já. 1, 19.8, arremessando para 2 mil. Oscar Papa Golf está afastado de Salvador agora 23 milhas e meia, está autorizado com vara esquerda, prosseguindo seu voo. O Romeu Golf Vitor, está livre o pouso na 10, vento de 080 graus com 18 nós, o altímetro 1018. É, seu Romeu Golf Vitor. Perdão, 1008, 1008. É, 1008. Novamente na proa de coral. Está autorizado. Espera torre 118.95, ajuste 1008, bom voo. Atenção, ponte de pedra 1029, bom trabalho. Zero para o localizador, chama estabilizado. Queira 130, vai chamar estabilizado, 95. Estabilizando o localizador, 5364. Sigo 364 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895. Batango Victor Mike Quebec, número 2 para a cópia, só um instante. O Juliette Romeu está autorizado, curva à direita e prosseguir coral. Qual o nível que o senhor deseja subir? Você vai subir novamente para 2 mil pés. É possível subir para 4 mil e efetuar o VOR em Belo Horizonte, o VOR DMR, senhor? Vamos fazer o seguinte, o senhor sobe para o 40 e afasta na saída coral. Vou confirmar em breve, tá bom? E como é do seu conhecimento, se eu lhe autorizar o procedimento VOR, eu inviabilizo o aeroporto internacional. Gente, grato. Da 3155, chame Recife, frequência 13325. 13325, 3155, boa tarde. Boa. Voo 925, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Reduzindo. Controle o Alfa Juliette Romeo, subindo para 2000. Vamos cancelar o VOR, senhor. E, na medida do possível, fazer esse ILS aí, cabeceira 1-0 novamente. Positivo. Então mantenha 2000 e afaste na saída coral. 2000 afastando a coral, senhor. TP5446, está autorizada a aproximação ILS. Precisando aproximação aliás, 35446. Guardando. Romeu Golf Vitor, no solo aos 38, agilize a liberação à direita, chame o controle de solo em 121.9. 119.8 e aciona 5073 no transponder, só o estado de cotejamento, passarei 2231. Romeu Golf Vitor na escuta do solo. Zero livre decolagem imediata, dá um zero, vento 090 graus com 15 nós. Desembarque de passageiro. Sente, quilo, passe 3, atento ao sinalizador, o Romeu Golf Vitor. 25, tem botão. Zero barreiras, decola da 10, esquerda pós, Momo, Momo, WhatsApp, 1198 ao controle, 5073, a senhora. Passaria 2231 correto, parte 3 já porta pronto para o SPEC, se não menos. Chamará, obrigado, senhor. O Vitor Mike Quebec, pronto, cópia. Autorizado Cairo Lorenzo, no mil pés, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor axé. Controle em 1-9.8, torre em 1-8.95 e aciona o padrão 0161. Quilômetro 1008. Positivo, está ajustado 1008, autorizado pouso 5364. Hoje é 6314, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. 04, acionamento, taxi, decolagem, torre, transfere, o ajuste 1008, um bom voo. Para o táxi, 7 com somente 941. 3:45 apenas. 077, táxi via pátio principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1008, um bom voo. Comediante agora, pátio Índia, Anatrava, chama 1895, voo no 07 Romeo vai voar no máximo até a distância de 20 milhas afastada de Salvador para vetoração e sequenciamento em ILS-10. Aproximadamente 20 milhas de Salvador. Montando de Salvador, por 06700, Boca Jama. 06700, controle, contato radar. Solo Salvador, difícil, 3, 4. 1925, cheque o trem, o vento de 090 graus com 18 nós, o altímetro no 008, livre pouso na 10. 1925, livre pouso no 0. Patrocínio, só está para iniciar devido ao congestionamento no ponto de espera da 10, na minha escuta aguardando. Sua escuta aguardando, então, 3145. 5-4, 4-6. Boa tarde, Trip 5446, reporte passando externo, aguarde autorização para pouso. Dando autorização para pouso, confirma o vento. 090 graus com 18 nós. 090 com 18, obrigado. 65 de Salvador, curva à direita, voo em Duna, intercepte localizador e complete ILS. Direto, direita, 300. 2,5 fica a limite, receptar o localizador. Oxa, 6314 está completamente pronto para a decolagem, confirma. Meia 314, agilize a manobra após o gol. A linha mantém, prepare-se para decolar, está logo autorizado. Oxa, 6314. Então vamos aí aqui, Mike, chame a torre, 11895, solicite instruções. Mariac Mike, este é o controle, chame a torre, 11895. Controle, por gentileza, é possível Nova Mariac Mike executar o ILS da cabeceira 10? Negativo, chame a torre, 11895. 1895, Nova Mariac Mike. 925 no solo aos 43, por gentileza, agilize a liberação à direita, chame o solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita com 209, agora 9. Coordene com a equipe de solo, assim que a aeronave da Gol liberar o setor na retaguarda, prosseguindo já para o ponto de espera da 10, tem livre para o inspecionamento e a porta ataque. Positivo, assim que a aeronave da Gol liberar, está livre para o estacionamento, 314. Solo, Salvador, boa tarde, agora 925, estou na 925, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 05, pátio principal. Alfa, Juliette, 05, agora 925. 5446. November Yankee Mike, ingresse na final da 17. Reporte final de 2 milhas da cabeceira 17. Pelo equipamento, é possível November Yankee Mike prosseguir para 10? O senhor quer prosseguir para 10, é isso? Afirma, 10, November Yankee Mike. Ok, então vai manter a plana rotatória, fazer espera sobre a rotatória, aguardando o sequenciamento para 10, ok? Atenção na rotatória, obrigado, Trip 5-4, Eco 446, livre pouso na 1-0, vento de 0,90 graus com 16 nós. Livre pouso, pista 1-0, trip 5446.